Começa agora AlphaCast, o podcast do portal Papo Alfa, sua mesa redonda virtual. Augusta, Perangusta, Alfas, estamos mais uma vez aqui nesse programa para falar de um assunto muito polêmico que está aí na mídia. Então, está pronto para virar sua cabeça, está pronto para remexer suas bases? Vamos lá, vamos falar hoje sobre maioridade penal, é um assunto que está aí na mídia. E hoje nós iremos discutir, desde já eu quero já perguntar aos companheiros que aqui estão, perguntar e já apresentar eles, aos meus amigos que hoje estarão aqui comigo discutindo sobre isso. E eu pergunto primeiramente ao Alpha Master desse podcast. Andrigo, o que que você acha sobre isso, meu amigo? Morte, morte a todos infiéis! Não sou tão a favor, não só da maioridade penal. Eu acho que tem que ser a bebedidade penal. E eu sou o Andrigo Cremiato e sejam bem-vindos ao AlphaCast. Vamos mais uma vez ofender mais uma porrada de gente. Olha aí, a opinião do nosso Alpha Master aqui é polêmica. Então, mas vamos perguntar aí ao nosso mais novo integrante do AlphaCast, que já tá fazendo parte dessa galera aqui. É, já é integrante, meu amigo Dinho, o que você acha também da maioridade penal desse assunto que tá aí na mídia que a gente vai discutir hoje? Maioridade penal é pouco, cara. Que nem o Andrigo, eu quero ver o pau comer, quero ver pena de morte pra quem cometer crime hediondo. O negócio é pouco. Ah, então você é o Coringa, você só quer ver o circo pegar fogo, a anarquia. Você é igual o Coringa, você. Não é bem anarquia, cara, mas seria a solução definitiva pra maior parte dos problemas. E temos aqui o Alpha, que tem a voz de veludo do nosso podcast. O Alpha, aquele que, cara, acho que as meninas, as mulheres que escutam o nosso podcast se apaixonam toda vez que ele está aqui conosco, né? Ah, eu tô, né, toda molhadinha. Ah, que isso. Faz tempo que ele não aparece por aqui, nosso amigo Marcelo Torres, cara. O que que você acha da maioridade penal? Olha, eu acho que esse cast vai dar o que falar, porque só tem gente a favor da maioridade penal aqui. Faz de conta que você é contra, então. Faz de conta. Eu sou a favor, cara. Tem que diminuir essa idade aí pra ver se diminui também os crimes e ou pelo menos desencoraja essa porcaria, essa lambança que fica aí. Você viu que nós temos que começar a variar, porque nos comentários o pessoal tá xingando a gente. Fala que todo mundo aqui só tem uma opinião. Mas enfim, galera, então eu vou fazer o contraponto aqui, porque eu nem sou a favor e nem sou contra. Aliás, eu acho que eu sou a favor, eu acho que eu sou contra, não sei. Enfim, eu vou dar meu parecer ao longo desse cast. E vamos lá, vamos falar um pouco sobre a maioridade penal, o que que tá acontecendo. O que o pastor orientou, Marcos? Ensina o menino no caminho que deve andar para que quando crescer não se desviará dele. Esse meu rosto é uma beleza. Eu acho que esse não. Vamos lá, gente. Vamos lá, vamos falar um pouco sobre maioridade penal. Você está ouvindo AlphaCast, a sua mesa redonda virtual da internet brasileira. É isso, como vocês já viram nas apresentações, estamos aqui para falar sobre um assunto que está rolando aí na internet, na televisão, no rádio, em tudo quanto é mídia. Eu acho que até no WhatsApp a galera deixou um pouquinho de ver só putaria no WhatsApp, né? Não sei. E começou a falar um pouco sobre maioridade penal. Porque afinal, infelizmente, hoje em dia em todo lugar a gente tem menores infratores, uns têm na família, outros conhecem pessoas que têm filhos que são menores infratores, então, né? É, eu sou um menor infrator. Eu botei fogo no McDonald's quando eu tinha 15 anos. Ah, quase por isso preso. Que seu pai te... Quase foi preso? Por isso que seu pai te bateu até parar no hospital. Tá vendo como é que é essa impunidade? Não, mas isso era um movimento político. Isso aí fica pro cast de anti-americanismo. Bom, mas já que todos deram seu parecer, rapidamente o que define a maioridade penal quando o indivíduo viola as leis na condição de adulto. Ou seja, ele responde pelos seus atos como adulto. O indivíduo é conhecido como adulto consciente das consequências individuais e coletivas dos seus atos e da responsabilidade legal embutidas nas suas ações. A Constituição Brasileira define, em seu artigo 228, que são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos. No Brasil, esta idade coincide com a maioridade penal e menores de 18 anos respondem por infrações de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. A maioridade penal, por sua vez, não coincide necessariamente com a maioridade civil. Só para situar aqui, maioridade penal é diferente de maioridade civil, né? Maioridade civil, só para citar um exemplo, é que a partir dos 18 anos você é obrigado a votar. Com 16, 17, você tem um ponto facultativo, mas com 18 você é obrigado a votar, e isso insere na maioridade civil. E também a questão de que você tem que ter o seu registro nas Forças Armadas, tem que se alistar no Exército com 18 anos, mesmo que você depois queira dar baixa. Mas você tem que ter algum registro no Exército, nas Forças Armadas brasileiras, se você tem 18 anos, isso é obrigatório. Casar também, a partir dos 18 anos você pode casar sem assinatura de pai ou de mãe, liberando, enfim, você já é de maior para isso. Isso é a maioridade civil, quando você responde pelos atos, por coisas que você quer fazer que normalmente com menos de 18 anos você não poderia fazer. E a maioridade sexual, quando que é? Aí depende. Devia ter um certificado para isso também, né? O cabra para poder ir lá e furunfar uma mina devia ter, ó, negócio seguinte, agora é maioridade sexual, vai lá, faz uns testes de ejaculação, se deu certo, beleza, vai lá e pode meter, se não, fica bebê. Eu queria ver quem é que vai avaliar isso. Me inclua fora dessa, por favor. Melhor do que quem vai avaliar é qual vai ser o método de avaliação. É, sem querer, um amigo já deu emprego aí pra tudo quanto é mulher da vida, né? E a empresa já resolveu aí a questão de desemprego pra essas garotas. É, até na área do sexo, agora tá faltando dinheiro, você viu, né? Elas estão baixando o programa. Cara, esse negócio é bem simples. O crime, quando ele acontece, ele tem que ser punido de alguma forma. Aí acontecem de recolher o jovem para aquelas casas de detenção que fica lá durante 3 anos no máximo, né, pelo menos era o que era antes, 3 anos no máximo, e depois de 3 anos o jovem sai livre, solto e pronto, acabou. Aí existe uma série de estudos a respeito falando que o índice de reincidência é menor, enfim, existe uma série de coisas falando que não vale a pena colocar o jovem preso junto com o adulto, e existe uma série de mitos também, ou seja, pelo que eu já li, o jovem nunca vai ser preso junto com o adulto. E outra coisa, as pessoas que criticam que o modelo novo sem dar solução pro velho. É fato que não existe solução que seja eficaz, embora os estudos indiquem que o nível de reincidência é menor e tudo, mas o que nós mais vemos é jovem cometendo crimes. Tem uma solução eficaz: mata tudo! Pois é, mas dentro da lei, da nossa lei, por exemplo, a gente não vê nenhum jovem sendo corrigido eficazmente, de uma forma tranquila e eficaz. Aí fala assim, não, a solução é educação. Ok, eu concordo plenamente. Dar uma educação de qualidade, melhorar salário de professor, excelente, maravilhoso. É por aí mesmo, o caminho é esse mesmo. Mas isso acontece? Não. Vai acontecer que é tão cedo? Não. Então, o que vai fazer agora, então? Então, as pessoas param para começar a avaliar, fazer críticas, né, ao modelo que estão falando, mas sem avaliar a situação que está acontecendo. É ruim de punir os jovens que são menores de idade, são menores mesmo, e por causa de crimes? Tenho dúvida. Mas, de qualquer forma, ficar impune também não dá. A gente vê aí jovens cometendo crimes com requinte de crueldade. É complicado avaliar isso. É complicado a gente chegar e dizer que isso vai ficar impune. É difícil a gente chegar e falar assim, ele não sabia o que estava fazendo. Como assim não sabia? Aí chega e fala assim, o jovem quer dirigir aos 16 anos. Ok, mas se tiver uma irresponsabilidade, como quer dirigir embriagado, atropelar alguém, ele vai responder? Porque se não for responder, é melhor não dar direção para ele. Então, se for responder também, falando assim, olha, ele vai responder que é como se fosse uma criança, que não sabe o que tá fazendo. Mas calma aí, né? Não é assim. Dá ao jovem o poder de eleger o maior cargo do país, que é o presidente da república. E aí, na hora de responder que é pelos seus atos, ele fala que não sabe o que tava fazendo. Ele não tem consciência do que tá fazendo. Se não tem consciência, não pode nem votar. Então, tem uma série de controvérsias nessa história aí toda. Mas o fato é, o modelo que está sendo feito atualmente não funciona. Isso é fato. Não funciona por diversos motivos. Hoje existem traficantes e criminosos utilizando jovens como uma espécie de mão de obra para fazer suas coisas e assim ficar impune. Porque sabe que não vai ter nenhum tipo de consequência nenhuma. Então não é legal a gente chegar e entrar numa situação dessa de uma forma que promova a impunidade mais uma vez, né? É mais um assunto que se torna impune diante de tantos outros, né? Tem políticos, tem uma série de coisas que se tornam impunidade. E o jovem é mais um desses. O jovem que é criminoso é mais um assunto impune. É, eu acho que é importante muito nesse caso a gente destacar a questão da maioridade penal. Então, a primeira coisa é a gente analisar o quê? Como que tá o sistema penal, né? Eu posso dizer que eu sou um grande especialista no sistema penal, porque eu já assisti Oz e agora tô assistindo Horas de New Black, então eu entendo tudo de cadeia. Caramba! É... Então, se a gente for analisar hoje o sistema brasileiro, o nosso índice de reincidência é um dos maiores do mundo. Mas por que que ele é um dos maiores do mundo? Porque não é porque lá tem jovem, lá tem adulto, lá tem velho, não é. Porque o sistema ele é feito para corroborar com o próprio crime. Isso já é até ponto comum de se dizer, mas a cadeia ela nada mais é do que uma universidade do crime. Concordo, plenamente. Como o Marcelo muito bem expôs, essa não é a condição realmente ideal de você jogar garotos de 16 anos numa cadeia que não vai ser nada mais, nada menos do que uma universidade para eles crescerem na carreira do crime. Agora, independente de cadeia, independente de qualquer coisa, a gente tem um sistema carcerário muito ruim, condições carcerárias, uma organização judiciária precária, né? Enfim, a gente está trabalhando hoje com um sistema podre, onde seja o que a gente jogar dentro desse sistema podre, a única coisa que a gente vai arrancar é mais maçã podre lá de dentro. Então eu até concordo que a redução da maioridade penal em muitos pontos ela traz prejuízos, porém é melhor ainda do que deixar esse jovem matando na rua. Mas existe descaso até dentro do centro de recuperação dos jovens, né, cara? Existe vários descasos aí sobre como tratam eles, né? Por exemplo, semana passou no jornal que os jovens que foram acusados aí, os rapazes, os jovens, os adolescentes que estruparam a menina e depois mataram ela, foram presos e um deles ajudou a polícia, né, nas investigações e tal, disse e delatou os outros três e eles foram presos na mesma cela. O que que aconteceu? Os outros três mataram o que delatou na cela, bateram com a cabeça dele no chão, enfim, como caramba. Deu pra matar ali sem uso de arma, mas da forma que brutalmente que eles fizeram, eles mataram. Mas o que mais me chamou a atenção na matéria é que quem cuida lá do local lá, né, que cuida lá dos jovens, disse que teriam que tirar os três jovens que mataram o jovem lá daquele local, porque os outros presos antigos já estavam querendo matar os três. Então você vê, a solução era tirar porque os outros estavam querendo matar. Não era, a solução não era impedir dos outros matarem. Se deixassem eles lá, não tinha como impedir. Então pra você ver, né, como é que tá. Não vamos deixar, porque se eles vão matar. E se eles quiserem matar, aí, a gente não pode impedir. Aí, mas isso aí, Max, a gente tem que ver o seguinte. Isso acontece não só com o jovem que foi preso, não. É com o adulto também que tá lá. Sim, também. Se você é preso que é por estupro, toma cuidado, viu? Você é preso por estupro? Não, isso eu não faço não. Toma cuidado. Porque se você é preso que é por estupro, normalmente, não importa a sua idade, você vai sofrer grandes merdas dentro da prisão. Tá ouvindo aí, Dinho? Não, olhe pra você mim, que tem não. Essa cara de maníaco sexual. Não importa se é adulto ou se é adolescente, não importa isso. Então, assim, tem que ser isolado, sim, a pessoa que é presa por crime de honra. Enfim, toda a tratativa que precisa tem que ser dada, que é igualmente para todo mundo. Agora, no caso que é do jovem, não existe uma forma de chegar e falar assim, olha, esse jovem ele tem recuperação, ou esse aqui que não tem recuperação. Não existe uma forma de você dizer que o fulano tem e o ciclano que não tem. Então, é necessário fazer uma recuperação diferenciada? Concordo plenamente. Mas o nosso país não existe isso e nunca vai existir. Não tem condições. Não tem. Não existe isso. Não, eu tava aqui parando pra pesquisar um pouco enquanto vocês falavam. Por exemplo, hoje o sistema brasileiro tem mais de 550 mil pessoas presas. Aí um questionamento que colocaram: onde é que eu enfiar mais gente dentro da prisão se já tá inflado? Cara, é por isso que eu falei assim, eu acho que isso era só o pontapé inicial, só o topo do iceberg. Outro ponto que o Rodrigo vai adorar e vai concordar comigo é que, assim, além de maioridade penal... Quem que é o Rodrigo? O Rodrigo, perdão. Tenha como um desconto da sua falha no último podcast. Que o Rodrigo vai concordar comigo. É que, assim, além da maioridade penal, seria legal implantar, sei lá, ou pena de morte ou algo, assim, mais eficaz que faça o cara pensar assim, pô, eu não vou cometer um crime, porque se eu vou preso vai acontecer tal coisa comigo. Mas não aquela pena de morte dos Estados Unidos. Unidos, que demora 52 anos pra matar o cara. Tem que ser pena de morte chinesa. O cara chega, o que você fez? Beleza? Vai lá, mete um tiro na boca e a família paga a bala. Não, então tipo da Indonésia, né? Tipo um mês lá pro cara despedir da família, dá tchau, acabou. Não, a Indonésia demorou pra caralho também, os brasileiros pra ser morto lá, aquele safado. Ah, cara, não sei. Não é bem por aí, não. Agora, o que eu penso é o seguinte, que a Gudinho tá falando é o seguinte, onde é que vai enfiar que é tanta gente? Realmente não tem lugar mesmo. Agora, isso serve também até de ameaça, né? Virar pra um jovem e falar assim, ó, se você não se comportar direitinho, você vai pro meio de uma galera e, meu amigo, ali é terra que é sem lei. Você vai se ferrar ali. Você quer ir pra lá? Beleza. Tem espaço pra você lá também. Se a gente apertar ali, vai caber você. Basta você querer. Então é complicado, né? Não tem... É uma coisa que não existe solução hoje dentro do nosso país. Acho que tinha que jogar todos eles numa ilha e jogar um bezerrinho lá no meio e falar, beleza, tem 150 negros e um bezerro pra vocês viverem. Se matem. Você sabe que essa era a Austrália do passado, né? A Austrália antigamente era presídio pra prisioneiro inglês. É, até os Estados Unidos, de certa maneira, foi também no começo, né? E aqui no Brasil também, né? É, também. O Novo Mundo foi todos os desregrados. Que só que os brasileiros estão agora no poder. Ainda bem que eu sou italiano. Os prisioneiros estão no poder agora. Essa ideia da ilha aí foi interessante. Botar umas câmeras no mato. Fazer um reality show. Você está ouvindo AlphaCast, a sua mesa redonda virtual da internet brasileira. Eu sou contra a pena de morte. Sou contra a pena de morte. Sou a favor da recuperação da pessoa. Por mais que a pessoa não tenha recuperação, se não tiver recuperação, dá aí uma prisão perpétua, né? Mas uma prisão perpétua mesmo, né? É bem óbvio pelo qual eu sou contra a pena de morte, né? Não precisa aqui explicar as questões pelas quais eu sou contra a pena de morte, né? Mas, enfim. Em breve um papo alfa, pena de morte. Mas assim, eu tenho uma pergunta. Vocês não acham que às vezes o erro, assim, tá na criação, no meio da família? Que às vezes a gente vê, né, mãe dando entrevista chorando e tal, dizendo que falou tanto e tudo mais, né? Mas, velho, eu acho que existe algum errozinho ali, tem alguma coisa ali, entendeu? É, porque assim, né, jogar só tudo na questão da sociedade, né, e tudo mais. A gente tem exemplos aí, né, tipo, o Andrigo aí disse quando era pequeno aí, fez sei o que aí, né? Mas nem por isso hoje o Andrigo virou um delinquente, um marginal, um traficante. É, traficante é um... depende. É, aí é você, maconha, aí tráfico. Você... Nessa parte melhor cortar, vai que a polícia escuta. Isso, Obama, Polícia Federal, não tenho nada a ver, sou um simples host de podcast, tá? Vocês escutaram o Andrigo aí, se virem com ele. Não, mas brincadeiras à parte, eu fiz uma brincadeira no começo referente à educação sexual, à maioridade sexual, né? Mas muita dessa coisa da nossa discussão em cima de maioridade penal, ela tinha que começar mesmo numa maioridade sexual. Porque qual que é a maior responsabilidade do ser humano? É dirigir? Não. A maior responsabilidade do ser humano é casar? Não. É votar? Não. A maior responsabilidade de um ser humano na face da terra é ter filhos, é você poder ensinar um outro ser que vai depender 100% de você o que é certo e o que é errado. E justamente nesse sentido que a gente está negligenciando o que a gente está fazendo aqui em cima da terra. Porque se você pegar hoje grande parte desses menores infratores, para não dizer a totalidade, uma grande parte tiveram uma estrutura familiar altamente comprometida. Então são pessoas que tiveram pais irresponsáveis, mães irresponsáveis, filhos de noite de funk, que acabou dando nisso. Então, pode parecer meio cruel, mas o mundo ideal, ele começa por uma esterilização em massa, onde as pessoas que só são capazes de ter filho, são autorizadas a procriar. Isso é muito não, cara, 1984, mas é triste, mas é verdade. Eu tô me coçando aqui pra falar, porque... O Rodrigo tem umas teorias, assim, tão interessantes, cara. É, cara, não é bem assim não, velho. Porque quem é a pessoa que pode que bater no peito dizer que eu sou o suprassumo, né, de educação, de perfeição. É, de perfeição realmente não. Então ninguém tem capacidade, ninguém pode falar isso. Porque todo mundo que tem defeito, todo mundo tem irresponsabilidade, nós também temos. Dizer que eu sou 100% responsável é mentir, eu vou estar mentindo descaradamente. Então, que cada um tem o seu defeito e nesse defeito aí nós vamos trabalhando. Agora, não dá pra questionar qual a educação que o outro dá, a não ser que seja uma educação que foge foge dos padrões do bom senso. Então, se eu estiver ensinando que lá pros meus filhos a roubar, realmente tá errado. Se eu estiver ensinando pros meus filhos a matar, também tá errado. Se eu estiver com tráfico de droga com os meus filhos, tá errado também. Mas, tirando esses casos extremistas, não tem um meio termo pra você dizer e falar assim, tem que seguir essa linha aqui. Se não seguir essa linha, você tá desautorizado a ter filho. Não tem como fazer isso. E não tem como dizer também que aquele filho que foi concebido numa noite de funk, a pessoa não vai educar ele bem. Eu não sei se vocês tiveram contato, desculpa te cortando mais uma vez, mas existe um livro muito interessante que chama Freakonomics. Esse livro ele ficou muito famoso porque o aborto nos Estados Unidos ele foi liberado durante a década de 70, durante um curto período. Eu não me lembro qual é, talvez esteja falando alguma grande besteira aqui, pois vocês me corrijam nos comentários. Mas ele houve um curto período de liberação, onde um afrouxamento da lei, onde aconteceram coisas assim, tipo 300% mais de abortos no início da década de 70. Se você for analisar os índices de criminalidade dos Estados Unidos, eu não sei se a década está correta, talvez eu esteja divagando aqui, mas existe uma correlação. Exatamente 18 anos depois de o índice de aborto dos Estados Unidos crescer vertiginosamente, você teve uma diminuição da criminalidade, entendeu? Então, isso é empírico. É lógico, obviamente, a gente não pode ser cruel a um ponto de generalizar, até porque toda generalização é burra. Mas a gente tem uma clara correlação entre criminalidade e o berço que a pessoa foi criada. Teoricamente, aqueles 200, 300, 400, sei lá, milhares de bebês que deixaram de ser gerados em um lar problemático, viraram 5 mil, 10 mil, 20 mil bandidos a menos 18 anos depois. Cara, mas aí é que tá. Como é que determina que um lar, que é um lar que é cheio de problema ou não? Como é que determina, assim, esse aqui que é problemático, que é pelo lugar que nasceu? Por exemplo, eu posso dar um exemplo que é pessoal. A minha família, por parte de mãe, ela vem toda de um tipo de favela de Belo Horizonte. Crescemos numa favela, eu lembro muito bem quando eu era pequeno, de ir muitas vezes lá. E assim, hoje não tem ninguém morando lá mais e pessoal, todo mundo com curso superior, todo mundo que é formado, todo mundo pessoas de bem, trabalhadores e tudo mais. Então, ou seja, isso não define ninguém. Então, lugar que a pessoa mora ou lugar que ela, de onde ela saiu, não vai definir ninguém. O que define realmente é uma outra questão. Corre para uma outra, para um outro viés. A gente não tem como avaliar isso, a gente não tem como olhar para a pessoa e já dizer, isso aqui não é uma pessoa de bem. Só no olhar que a gente fazia. Não tem jeito, cara. Sim, com certeza. Mas o Marcelo, você não concorda que a família é muito importante nesse ponto? Tipo assim, se eu sou de uma família de bandido, eu tenho grande chance de me tornar um bandido. Se eu sou de uma família bem, sei lá, de uma família bem estruturada, eu posso me tornar uma pessoa bem estruturada no futuro. Esse tipo de coisa. Olha, pra você ter uma ideia, que os caras que queimaram o índio são todos de família boa. Sim, tá certo. Não, eu por exemplo, eu nasci, eu fui adotado, como eu já falei aqui algumas vezes, eu nasci também num lar extremamente desestabilizado. Agora, seria um experimento social. Eu, Andrigo, até que ponto que eu seria uma pessoa errada na vida porque eu cresci num lar errado? Então, será que a minha personalidade já era latente com a minha pessoa? Ou eu fui fruto do meio que eu fui criado? Aí que tá o negócio. O negócio do índio lá é até interessante. O pessoal que queimou o índio lá de Brasília são todas pessoas, assim, ricas, né? Pessoas com bastante dinheiro, com bastante formação, que eram todos estudantes, né? Estudantes de curso superior. A gente fala, e aí, né? Como é que fica essa história? Como é que fica esse paradoxo aí? O cara, então, porque ele cresce numa família, com dinheiro, ele tem sucesso, ele é uma pessoa de caráter, de bom caráter. Uma família de favela, por exemplo, não é uma pessoa de bom caráter. Não, tá errado. Teve uma vez, eu conheci um cidadão que morava, que era numa favela, ele falou pra mim assim, olha, Marcelo, aqui na favela deve ter mais ou menos uns 5% de pessoas mal intencionadas. O resto é tudo trabalhador que não tem onde cair morto. E é uma grande verdade. Sim, concordo. Agora, a gente chega e fala assim, mas se der oportunidade pra eles, aí eles vão roubar. Pra gente também. Deixa que passar R$1 milhão de reais na nossa frente sem dono, que a gente não pega, não. Nós temos toda essa índole, a gente também tem. Eu tô falando que é bem genericamente, né? Sim, claro, sim. Que existem exceções pra todos os lados. Mas a maioria de nós ainda foge pra esses lados aí. Andam por esses lados ruins e errados. E achando que tá certo, né? É que é culturalmente pra gente, né? A gente não pode ligar muito ao dinheiro, né? A gente tem que ligar mais a uma condição de socioeconômica, que é muito mais social do que econômica, né? Não, é culturalmente, cara. É cultura do Brasil. O brasileiro, assim, pode se fazer de mais honesto possível, mas na primeira oportunidade de poder ganhar alguma coisa a mais, ele vai ganhar. Ele não vai se importar de pegar. Sim, com certeza. Pois é. O brasileiro, normalmente, ele faz isso. E o pior é que o mundo sabe disso. Isso é que é o pior. E quanto referente aos prós e contras, a redução da maioria penalidade penal, eles falam que fere uma das cláusulas pétreas da Constituição. Agora, se a Constituição tá errada, ela tem que ser mudada, vocês não concordam? É, justamente. Aí que tá o negócio. Não, algo que vem batendo na tecla ultimamente, o pessoal falando de reforma da Constituição por isso e aquilo. Cara, tem tanta coisa errada, porque não faz alguma reforma nisso tudo de uma vez? A Constituição brasileira tá igual a Bíblia já. É. Tá tudo vencido. Não só maioridade penal, cara, mas tem tanta coisa que não faz mais sentido tá escrito ali. Extremo que ele chegou agora, Rodrigo. Peraí, pô. Ó, falou de Bíblia, o Marx acordou. Mas, por exemplo, vamos pegar em 1988, quando foi promulgada a Constituição. Eu tinha 4 anos de idade. Eu, com 4 anos de idade, eu era uma florzinha. Não no sentido gay da palavra, mas no sentido... Eu era inocente, entendeu? O Marcelo, que em 88 já tinha 52 anos, ele pode... Opa! Ele pode dizer com mais propriedade que quando foi criada essa Constituição, tudo bem, é uma causa pétrea, vamos respeitar e tal. Agora, a Constituição, ela foi realmente criada numa época em que eu, por exemplo, eu cheguei, sei lá, com 14 anos de idade que eu fui tentar descobrir o que era sexo. Tô certo que eu era meio lerdinho, meio que era meio nerd, mas enfim. Agora, se você pegar hoje em dia, jovens de 10 anos, 9 anos, já estão falando em meter. Então, obviamente, uma coisa tem nada a ver com a outra, mas elas estão intimamente ligadas, apesar de não ter nada a ver. Porque junto com a queda da inocência, vem também aquela consciência do que é certo e o que é errado. E junto com a consciência do que é certo e errado, vem a imputabilidade, que eles são inimputáveis, mas eles têm que ser amputáveis. Vamos cortar a perna e o braço deles. Isso era uma piada, se vocês derem risada, eu agradeço. Sei lá, o humor negro é comigo mesmo. Sei, eu, Rafinha Bastos, somos amigão. É, bem o estilo asiático, né? Qual que é o país mesmo que faz isso? Não, tem um país realmente que faz isso, Jim. Tem um país asiático mesmo. Mas que já vi vídeo de Iraque, vídeo iraquiano de pessoal passando com um caminhão em cima do braço de quem roubou, de criança que roubou. Agora tem um país mesmo que corta a mão. Ah não, realmente, tem isso mesmo. Que eu me lembro que lá no Iraque, que o Iraque era assim, o Iraque se você roubasse, o braço seu ia pro espaço, que as mãos, né, na verdade. Não, mas a maioria dos países do Oriente Médio fazem isso, né? Se você roubar, eles cortam a mão, aí você rouba de novo, cortam outra mão, dependendo do... É isso, do na verdade, até na Bíblia é defendido, né? Olho por olho, dente por dente, né? Outra questão que se fala é essa questão que isso é pra prevenir aquela parada de que os criminosos se utilizam de menores, né? Às vezes eles se utilizam de menores pra fazer os roubos, pra fazer o que tiver de fazer, às vezes matar também, traficar e tudo mais, porque os menores não vão ser presos. Se forem presos, eles vão passar um tempo depois saírem porque são de menores. E aí, isso é válido? É válido, sim. Porque isso acontece. Eles se utilizam realmente de menores porque sabe que os menores não vão ser culpados ou não. Se pegar eles lá, eles vão ficar no máximo 3 anos presos. Pronto, depois que tá solto do mesmo jeito. E aí eles falam, se você quer for preso, a gente recompensa a sua família, a gente dá dinheiro pra sua família e tudo mais e tal. Então é vantagem pra eles, da forma que eles estão fazendo. É porque, assim, acaba que o jovem é um investimento pra quadrilha, assim, um investimento a longo prazo. Sabe assim, não, eu peguei esse moleque aqui hoje com 13 anos, até, sei lá, o resto da vida dele eu vou ter ele. Mas assim, eu vou ter a vantagem de saber que se ele for preso hoje, daqui no máximo 3 anos, bem menos que isso, ele vai estar na rua de novo, vai estar aqui comigo trabalhando pra mim. Acho que tem esse lado assim que é péssimo e que existe. É, você viu o exemplo do Zé Pequeno, por exemplo. Ele foi um belo investimento pra quadrilha. Eita. Zé Pequeno é o caralho. Ele era o Dadinho. Não, Dadinho é o caralho. Meu nome agora é Zé Pequeno, porra. Zé Pequeno. Você está ouvindo AlphaCast, a sua mesa redonda virtual da internet brasileira. A questão é a seguinte, vamos lá, tá certo, foi diminuído pra 16, mas e os de 14, de 15, que os bandidos também se utilizam? Vai ficar por isso mesmo. Não, o que eu digo é o seguinte, não existe uma forma de, assim, uma idade mínima pra você dizer, a partir dessa idade a pessoa já sabe o que faz. Como é que imputa isso? Como é que eu digo isso? Eu tenho 30 ainda, eu não sei o que eu faço, hein? Eu também, eu tô com mais de 40 e não sei. Eu tô chegando a 25, eu não tô nem conseguindo entender o que pois tá acontecendo. Pois é, aí a pessoa fala assim, olha, pessoa com 18 anos é que pode ser que é responsável que é pelos seus atos. Então, a pessoa tá lá com 17 anos, 11 meses, 29 dias, ela não sabe o que faz. A hora que virou meia-noite, a partir daí que ela já sabe o que faz. Não é assim. A gente sabe que não é. Mas eu sei que tem que ter uma regra, tem que ter uma precisa de ter uma espécie de parâmetro, né? Pra determinar o que que... A partir de quando que tem que criminalizar mesmo, que tornar crime que é passível de ser punido. Porque a partir daí é que vai começar que a lei fazer efeito. Agora, antes disso, há que se pensar numa solução. Existem países aí, eu não vou saber agora falar, porque eu já li disso há tem um tempo, mas tem países aí que qualquer idade, se cometer crime hediondo, ele vai sofrer uma penalidade. Acho que na Inglaterra teve condenação já de pessoa até com 7 anos, 8 anos. Né? Não sei qual país, não vou lembrar mais qual país. E a partir de determinada idade, qualquer crime já é considerado que crime mesmo, a pessoa responde normalmente, independente da idade. Mas esses lugares também recuperam, né? Recuperam os... Tem uma cadeia que não é só um lugar que vai despejar as pessoas que cometeram crimes. Por exemplo, aqui no Brasil existe uma necessidade muito grande de infraestrutura, de obras, por exemplo. A gente tem aí estrada precisando de consertar, tem uma série de coisas, de obras que precisam de ser feitas. E é uma dificuldade de mão de obra. Coloca preso para fazer isso. Por que que não utilizam que a mão de obra de preso, por exemplo? Então, ao invés dele ficar lá à toa, de barriga para cima lá, e que pensando no qual o próximo crime que vai fazer, põe ele que é para trabalhar de sol a sol, descansa, vai dormir, porque ele deve estar morto de cansado. No dia seguinte, de manhã cedo, vai de novo, vai trabalhar, e assim vai. Não tem... Isso aí, serviços forçados. Serviço forçado. Não tem conversa. Não existe esse negócio. É bem melhor do que colocar, como colocar no passado aí, que é gente lá do exército, por exemplo, fazendo estrada. Eu achava que era um absurdo. O cara se alista no exército e vai lá para no meio da estrada, que é, sei lá, quer colocar asfalto. Ah, vai pra merda. É como diz o ditado, né? É mente parada, é a oficina do diabo. Então, coloca esse povo pra trabalhar. E assim, aproveitando o gancho do assunto, assim, uma das desculpas pra alguém entrar na criminalidade, começar a roubar esse tipo de coisa, é a falta de oportunidade na vida. E cara, assim, tem tanto emprego, assim, tanto trabalho, que não tem ninguém pra trabalhar porque não tem mão de obra qualificada. Cara, acho que se transformasse as prisões num, sei lá, um centro de estudo, alguma coisa assim, um centro de especialização em alguma coisa, eu acho que resolveria muito essa questão de criminalidade no país. Acredito, né? Assim, como não faz, a gente não tem como saber, mas eu acho que resolveria muito. Não, eu ia falar que existem vários exemplos de várias prisões pelo mundo que tem esse tipo de projeto aí, né? No Brasil mesmo tem bastante. No Brasil mesmo tem bastante. Eu já vendi umas 5, 6 empilhadeiras pra trabalhar dentro do presídio, porque eles colocam os detentos pra fazer separação de, por exemplo, de sucata, né? Uma coisa que não exige muito conhecimento técnico. Eles botam os detentos pra ficar separando papelão de plástico, de alumínio. Cada dia trabalhado ganha 3 dias da pena. Não, pois é bem por aí mesmo. Tem que colocar alguma coisa pra que eles ocupem a mente, pra fazer alguma coisa. Eu imagino que deve ser uma merda você ficar o dia inteiro sem fazer porra nenhuma. Preso, sem poder fazer nada e tendo que tomar cuidado com a sua própria segurança. Então é complicado isso. É, eu fiquei no hospital 3 dias, já não aguentei já. É, pois é. E ó, que lá eu também tinha que tomar cuidado com a segurança, que tinha um enfermeiro estrupador lá. Ele vinha cabenga assim, você tinha que... Ó, já pra lá, rapaz. E como é que você sabe que ele é estuprador? Falam. Não, pai de estuprador é brincadeira. Hospital paulistano, você é ótimo. Tá consertando agora, né? Nos Estados Unidos eu vi um vídeo faz pouco tempo, faz alguns dias, que eles se utilizam de presos, né? Que os policiais ensinam presos que já tem algum tempo na prisão e que tem bom comportamento, ensinam eles a instruir jovens que cometeram atos infracionários. Então esses jovens são levados, cada um é levado a um preso. E cara, você olha assim como é que eles fazem pra tentar fazer aquele jovem sair e mudar seu jeito de pensar. Você olha assim, cara, isso não é possível. Se fosse aqui no Brasil, isso daí não pode, isso é um ato extremo, isso não sei o quê, isso não vai dar certo. Mas cara, se você olhar o tanto de porcentagem que dá certo fazer aquilo, a gente percebe que realmente o nosso Brasil tá assim. Ninguém liga, entendeu? Tanto faz como tanto fez. Em outros países, não. Isso é visto, isso é bem acompanhado. Não sei se vocês já assistiram aquele filme que é até com The Rock, né? Com Dwayne Johnson, aquele A Gangue Entra em Campo, que é baseado em fatos reais, que conta a história de um de um desses instrutores de sistema prisional, não é prisional, mas sistema para jovens infratores, e ele teve uma ideia genial, cara. O que era? Os jovens, eles estavam ocupados querendo fazer coisa errada dentro da local onde eles estavam, porque eles não tinham o que fazer, como o Marcelo falou, né? O dia todo sem fazer nada. E ele, o que é que eu vou fazer? O que é que eles gostam de fazer? Eles têm que soltar essa agressividade, vamos dizer assim, dele de alguma forma, mas de alguma forma sadia. Ela teve a ideia de começar a ensinar futebol americano, cara, pros moleques dentro do presídio. E é baseado em fatos reais, o filme vai contando, né? E ele conseguiu até entrar em campeonato e tudo mais. E ele teve uma porcentagem de recuperação muito boa, cara. Muito boa, de jovens que saíram, começaram a estudar, começaram a trabalhar. Teve um ou dois que voltaram pro mundo do crime e morreram, mas se você for olhar e prestar atenção, existe uma preocupação em fazer uma melhora. Aqui no Brasil, não. É, eu também com o The Rock me ensinando, até eu ficava bonzinho. Aqui no Brasil só se fala, mas não faz. E aí também isso vem de cima, porque tem político que é safado, e como a gente já falou aqui em um podcast anterior, tem político que convém com isso. Tem político que trabalha com bandido, entendeu? Então, no Brasil isso nunca vai mudar, gente. O que a gente tem que fazer, eu acho que resumindo aqui o nosso cast, o que deve ser feito, uma das coisas que vai diminuir muito é a melhoria da educação. Primeiro, a educação no nosso país. Levar uma educação boa, não para 89, não para 99, para 100% das crianças, dos jovens, dos adolescentes, para eles se ocuparem, pararem de pensar em coisas erradas, porque a gente tem um mundo aí grande para todos, mas, enfim, do jeito que tá as oportunidades, não tem como, e eles pensam em fazer errado. É, educa, não aprendeu, mata. Meu Deus! Gente, isso é o Andrigo que tá falando, não é o meu parecer, é do Andrigo. É, bom, então é isso aí, galera. Vamos realmente pensar que a discussão tá aí, a gente, como alfas, a gente colocou ela na mesa, obviamente com esse nosso jeito debochado, nosso jeito maluco, ou seria o meu jeito só? Não, bom, acho que o Dinho Putz também corrobora comigo. Mas, enfim, com esse nosso jeito debochado, a nossa intenção é o quê? Que você pense um pouco, afinal, é bom? Não é bom? Mata tudo? Deixa viver? Enfim, vamos batalhar. Eu, como Andrigo Cremiato, já demonstrei minha opinião. Realmente, eu acho que tem que baixar, não para 16, tem que baixar para 5 anos de idade a maioridade penal. E reincidência manda matar tudo mesmo. E é isso aí. Se tiver algum bandido me ouvindo, não, você é legal, você eu gosto. Né? Porque eu não quero represários, obviamente. Somente se for estuprador, né? Não, estuprador depende. Não, principalmente estuprador. E é isso aí. Eu acho que nós temos que trabalhar acima de tudo para um Brasil melhor, vamos dar as mãos e vamos em cima dessa questão de fazer ou não o Brasil um país melhor e todo mundo vai ficar feliz. Mas resumindo, Andrigo, você é a favor ou contra a maioridade penal? Eu sou a favor. Ok. Marcelo, você é a favor ou contra a maioridade penal? E se quiser dar um último parecer pra gente partir pro finalmente, pode dar, cara. Eu sou a favor de diminuir, né? Você fala se é a favor ou contra a maioridade penal? Não, sou a favor de diminuir a idade que vai ser penalizado. Porque o crime está acontecendo de uma forma ou de outra. O roubo, ele é roubo de uma ser praticado por uma pessoa de 15 anos ou praticado por uma pessoa de 30. O ato é o mesmo. Se é uma pessoa que está com um revólver e dá um tiro em alguém, esse tiro, a pessoa que morreu, ele morreu através de um tiro que foi dado, tanto faz quem é que apertou o gatilho, mas apertaram o gatilho para matar. Então eu sou a favor, sim, de penalizar a pessoa que apertou esse gatilho, a pessoa que cometeu esse crime. Eu sou a favor de penalizar, sim, que ninguém pode estar impune, não. Que não seja a mesma penalidade que é imputada a um adulto, ou seja, colocar ele no mesmo lugar que um adulto fica, mas que também que não fique impune. Porque ficar impune também dá aquela sensação de que pode-se fazer tudo, que nada que vai acontecer. Então isso aqui não é legal. Que é o modelo que existe, não funciona, é fato, tem que mudar em alguma coisa, isso também é fato. Agora, para onde que nós vamos? É só fazer teste, não tem jeito da gente acertar de primeira. É isso aí. Sim. Dinho, a favor ou contra, e pode dar um parecer final aí, cara. Ah, cara, eu sou a favor porque funciona assim. O Estado deveria prover uma qualidade de vida que não levasse a população a isso. A crianças entrarem no crime, cada vez mais jovens, esse tipo de coisa. Isso seria, claro, pela educação. Só que, como o Estado não dá educação, Então tem que corrigir, não tem outro jeito. Só fazer um gancho aqui, mais um. Há um tempo atrás eu li uma reportagem dizendo que um país, pra ser uma democracia, deveria ter a pobreza abaixo de 1,5%, se me engano, ou 2%, não sei. Eu vi uma pesquisa aqui dizendo que o Brasil tá em cerca de 9,3%. Eu acho que essa pesquisa tá mentindo, tá muito mais do que isso. O nível de analfabetização das pessoas. Até porque tem até o Tiririca lá, que é analfabeto. Ah, né? No governo. Apesar que ele é um bom deputado. É, analfabeto e palhaço, mas pelo menos é um dos que tá fazendo certo, né? Tá fazendo o que tem de fazer pra o povo ali dentro. É, mas isso é outro assunto. Então, só pra resumir, eu sou a favor, porque como o Estado não cria uma forma de evitar isso, então que corrija. Bom, meu parecer final é que, cara, eu sou a favor da redução, contanto que o sistema prisional, todo esse sistema melhore, porque do jeito que tá, não vai fazer nenhuma diferença. Pra mim, não vai fazer nenhuma diferença, vai continuar a merda que tá, certo? É só pra botar, vamos dizer assim, jogar a sujeira pra debaixo do tapete. Fala assim, eu já tenho 25 mesmo, agora que se foda. Não. Graças a Deus, nunca cometi nenhum ato infracionário. E, enfim, cara, eu acho que sou a favor, mas primeiro que tudo melhore. E que, acima de tudo, melhore a educação, porque por ela é que tudo vai entrar nos eixos, ok? Você está ouvindo AlphaCast, a sua mesa redonda virtual da internet brasileira. Então, galera, é isso aí. Muito obrigado a todos que escutaram. E eu quero aqui, antes de mais nada, antes de finalizar, agradecer aos meus amigos. Quero agradecer aos amigos que aqui participaram junto comigo e com o Andrigo, abrindo o primeiro espaço aí pra Dinho. Dinho, cara, muito obrigado mais uma vez. Segundo o Papo Alfa, né, que você participa. Ele já é da casa, já. Já? Então posso me jogar no sofá e ver TV? Pode. Pode, velho. Que... Só que aqui a gente só assiste Netflix. Tanto que não seja putaria, né? Eu não vou jogar piadinha dessa vez, não, porque você tá presente. Quer dizer que o Marcos já admite a putaria. Não, gente. O Marcos já admite putaria, já, porque antes não é isso. Olha, e aí, Dinho, pode falar. Não, fiquei até assustado agora, porque, porra... Então, gente, sei, valeu, obrigado de novo por me deixarem invadir a casa. E precisando, estamos aí. Tranquilo, man, é isso aí. Marcelo, mais uma vez, obrigado, cara, a voz do nosso podcast aqui. E, velho, obrigado, né? Não tem muito o que estamos falar. Aí, cara. O que der e vier. Que é mais pro que der do que pro vier. É, aí não sei, aí é com o Andrigo. É. E aí, Andrigo, cara, o Alpha Master desse podcast aqui, mais uma vez, né, cara? Cumprimos a nossa missão, mais um cast gravado. Mais um grupo ofendido. Aí. Mais um grupo ofendido. A gente já ofendeu gay, religiosos, petistas e PSDBistas, futebolistas, o que, que mais tá faltando? Estados Unidos, mas eu entrei lá mesmo depois do cast, então tá de boa. É, tá tudo certo, o Obama não escutou não aquele cast. Eu acho que a gente não chegou lá ainda. Mas, e em breve, aí galera, teremos novidades no Pop Off, estamos pensando aí num canal pra que vocês falem com a gente, pra que a gente leia os seus comentários. Ainda estamos tendo muito pouco comentário, queremos mais, queremos e-mails, eu quero parar de trabalhar e ficar só respondendo e-mail de vocês. Então, como é que o pessoal faz para interagir com a gente nas redes sociais, Marcos? É isso aí, galera, vamos lá interagir, o nosso Twitter é o @papoalfa, ok? Então você vai lá, twitta pra gente, fala com a gente vai te responder lá. Nosso com Facebook PH, é o PH, não se esqueça que é com PH. Porque nós é chique. O Facebook é o facebook.com/papoalfa também com PH. Ok, galera, vá lá, curta, comentem também, compartilhem, ok? Porque aí você nos ajuda, faz a gente crescer e faz com que novas pautas venham, novos episódios venham, e é isso aí, sempre crescendo. Nós queremos ofender cada vez mais gente, então chama o pessoal pra ouvir. E e-mail pra que você quiser mandar dicas, quiser comentar, quiser xingar, quiser falar mal, o e-mail é papoalfa@gmail.com. Ok, galera? E também estamos no iTunes, não é isso, Rodrigo? Finalmente estamos no iTunes. Graças ao nosso grande amigo Dinho Putz. Palmas para ele. Ah, de novo, palmas. Dinho, já que foi você que nos ajudou com o iTunes, diga qual é o nosso iTunes. Não, bicho, porque falar link do iTunes é complicado. Então, vá na pesquisa, digite AlphaCast, que vocês vão encontrar mais fácil, porque o link é meio complicado. É, simples. simples assim. O nosso feed, feeds.feedburner/papoalfa, ok? E não esqueça, ouvinte, se você quer ofender a gente, uma maneira legal de ofender é entrar lá no iTunes e dar 5 estrelas pra gente. Dá 5 estrelas, escreve alguma coisa legal aí embaixo que a gente se sente super ofendido. É isso aí. Não esqueça de assinar também o nosso feed que tá aí embaixo na postagem, ok? Valeu, galera. Obrigado a todos que nos escutaram e conclamamos todos os alfas. Concordou? Fala com a gente. Discordou? Fale com a gente também. Só não pode ficar indiferente, não é isso? Nosso nome é discussão, nosso sobrenome é polêmica. Saudações e lembrem-se. Ad Augusta per Angustia. Por caminhos difíceis, chegamos à glória. E até o próximo Papo Alfa. Tchau, tchau, galera. Te amamos. Violência urbana!